Os Tribais, agora! E não! Hoje em dia você é alguém, foi eu. E tudo isso aí que você tem, eu te dei com meu amor. Se ao meu lado você só ganhou, se fez. Depois que a tua vida inteira mudou, você me abandonou. Vou confessar que te usei, mas me arrependi, me apaixonei. Não quero mais só o teu conforto, quero teu amor. Porque meu coração agora chora, a nossa história não termina agora. Já escrevi uma nova história de amor. A minha vida com você se acabou. Pra mim te perdoar, esse papo já passou. Eu não te quero mais. Já escrevi uma nova história de amor. A minha vida com você se acabou. Não vem agora dizer pra mim te perdoar, esse papo já passou. Uma nova história de amor. A minha...